Bota Ficha Gamer! Está começando mais um podcast do site Bota Ficha. E hoje nós vamos falar de pirataria nos videogames. É isso aí. Eu sou o Luigi, eu já contei essa história, vai. Eu já roubei muito. Caraca! Eu já pirateei! Já pirateei muito joguinho! Temos um ladrãozinho aqui no podcast. Ladrão! Seu ladrãozinho! Não, foi uma frase. Não foi a frase que eu queria, mas tudo bem, agora já foi, né? Fazendo... Olha só, o podcast trazendo a tona, o melhor de todos. Eu sou o Pablo e, sim, senhor capitão, vamos navegar pelos sete mares com muitas alegrias e brincadeiras para vocês. É isso? Não, né? Sei lá. É sobre jogos. Sou Adriano Lima, vamos ver se a gente dá umas risadas hoje. Bom, eu sou o Douglas e eu sou um pirateiro safado, assumido mesmo, e eu não tô nem aí. Nós iremos falar de pirataria nos games, não como tudo começou, porque a gente não sabe como tudo começou, né? Mas a nossa experiência aí, vamos ver o que dá essa conversa aí, vamos lá, vamos direto para o podcast. Bom, antes de mais nada, acho que vale lembrar que a gente não vai se pagar de hipócrita, né? Porque eu consumo pirataria até hoje, seja em game, filme, série. Eu acho que não foge de qualquer um, eu acho que o máximo que a gente pode fazer aqui para os nossos ouvintes é falar que a gente vai ser honesto a maior parte do tempo nesse programa e no podcast, que muita gente não faz. Então, eu tenho esclarecimento sobre isso aí, porque o que acontece? Não querendo ser hipócrita, mas já sendo pra caralho, vai. Atualmente, na minha conjuntura atual de vida, até porque hoje eu trabalho por conta própria, tenho empresa, o nível de pirataria que eu tenho hoje é zero, cara. Mas assim, não porque eu falei pra mim mesmo assim, ou eu não vou mais mexer com pirataria. Mas aconteceu, as coisas foram acontecendo, tipo, assinei Netflix, assinei Spotify, aí eu tinha meu computador no escritório e tem que ter um Windows licenciado, aí você vai comprar um programa para editar foto, também tem que ser original para você ter suporte da empresa, e você compra um PlayStation 4 que não tem jogos piratas, e entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, não sim, foi uma sim. Opção minha de tipo... Sim, óbvio. Assim, eu até digo que eu consumo pirataria hoje em dia no caso de videogames por causa do 3DS. O 3DS é... A gente vai comentar do 3DS mais pra frente, mas, né, é uma coisa que eu consumo. Acho que não sou eu, mas acho que o Douglas também, né, Douglas? Então, claro. Assim, claro. Por exemplo, PC eu já não consumo mais, porque eu prefiro comprar. Xbox One também. Não tô querendo julgar ninguém que faz pirataria, não, gente. Eu só falando exatamente, assim. Exatamente, cada um faz. Assim, eu só tô falando que assim, eu sempre fui pirateiro safado também. Minha vida inteira eu baixei série, filme. Só que hoje, por exemplo, quando eu vou ver uma série, eu tenho tanta preguiça de ter que baixar legenda, achar uma qualidade boa, passar antivírus para as pornografias que vem junto e vírus. Então, assim, só aconteceu, entendeu? Veio naturalmente para minha vida essa parada de, tipo, não ter mais coisas piratas, entendeu? Na minha vida, mas eu até 5 anos atrás, quando isso na minha vida mudou, eu pirateava pra caramba. Mil, 10 jogos, enfim. Bom, mas antes da gente entrar no debate em si e tal, desde as gerações passadas, acho que vai lembrar uma coisa que pirataria, apesar de hoje em dia na indústria dos games não ser tão forte quanto era a geração 360, né, principalmente, porque 360 foi fortíssima, né, só com o Xbox, no caso, porque se eu vi um console, um Play 3 pirata desbloqueado, foi muito, né. E vai lembrar que hoje em dia ainda acontece, né, mas não com tanta frequência, né? E parece que as empresas estão aprendendo a combater isso, exceto a Nintendo, né? Claro. Que recentemente aí mostrou que o Switch foi hackeado e vai ser desbloqueado, e os caras falam que não tem jeito mais, né? E aí vai um outro tipo de debate, né? Se realmente Por exemplo, se a Nintendo... Se a Nintendo não aprende com os erros, porque o Nintendo 3DS e o DS aconteceu a mesma coisa, né? Por causa do maldito cartucho SD, da opção de SD card, isso só foge console, né? Sim. Então, é uma coisa bem complicada. O Play 3, se eu não me engano, no a primeira versão dele tinha negócio de SD card, aí um monte de gente rodava Linux, rodava emulador e o caralho A4 no Play 3, né? Então... É um caminho que realmente que a empresa tem que chegar, bater no peito e falar, olha, a gente escolheu isso aí, né? As coisas que acontecer, fazer o quê, né? A gente não esperava, né? Sim. Então é... Eu tenho só uma opinião aí que você falou sobre a pirataria, que tipo assim, querendo ou não, eu não vou justificar o erro pelas coisas, mas tipo, tem muita empresa aí que tem que agradecer o que vendeu de videogame por conta de russo e brasileiro comprando aí jogos pirata, né, cara? Países de terceiro mundo como o nosso, assim, acho que a pirataria é um dos grandes fatores da indústria de game chegar forte aqui, né? Sim. Isso acho que ninguém é idiota de não falar o contrário, né? E assim, eu já vou entrar nesse assunto, primeiro porque assim, eu não vou falar que eu não vou cagar a regra, porque eu vou cagar a regra sim. Mas eu sigo a lei de Sr. K, né? Você faz o que você quiser da vida, você só não enche a porra do saco, certo? Mas é o seguinte, eu consumo pirataria desde sempre, né? Porque eu tive um Top Game, né? E o Top Game, não tinha fita original na época. Era só fita pirata na época, né? Fita original, até as fitas grandonas, era raro de ver, e quando tinha, era pirata também. Na época do Super Nintendo, que foi a época que eu mais alugava do que tinha produto pirata, comprava fita, quando eu comprava uma fita, era pirata também, né? No PlayStation era só pirataria, e assim, como o Pablo falou, essas empresas, elas têm realmente que agradecer os países de terceiro mundo, porque a entrada delas só foi possível por conta de pirataria. A gente não pode falar, assim, tá certo, eles têm um mercado deles, né? Mas imagina se vamos pôr o videogame mais pirata do mundo, o PlayStation 2, por exemplo. Ele vendeu 150 milhões de unidades. Mas a gente não pode ser hipócrita de falar que porque esse número não foi só por conta da pirataria. Pirataria ajudou também, né? Na Rússia, no Brasil, acho que na Índia, se eu não me engano, China não tinha. Nossa, né? Na Índia principalmente. China não, acho que não tinha mercado. Agora que eles estão começando a ter esse mercado de games, essas coisas. Mas imagina se tivesse na China, por exemplo. Esse número ia dobrar para 250, 300 mil, né? E muito é por conta desse consumo pirata, né? Depois desse período, eu trabalhei com pirataria também, né? Então, assim, eu vendia produtos piratas, eu vendia CDs, DVDs de jogos de computador, né? Isso me ajudou bastante, não vou ser hipócrita. Eu sei que eu tô errado, amigo. Né? Amigo ouvinte, eu sei que eu tô errado. Mas, se você quer me julgar, instala um Windows original no seu computador, tá? Voltando. Me ajudou a pagar muita conta, né? Eu fiquei comecei a vender filme também, isso de 2007 a 2000, eu pratiquei pirataria de 2007 até 2013, 2014, mas isso na parte de vendas, né? Comecei com jogos de computador, comecei no desespero, porque eu tava devendo muito jogo que eu comprava de Play 1, e depois eu comecei a comprar jogo de PC, e aí eu não tinha como pagar, e aí eu descobri uma expertise. É errada essa expertise? Mas eu não me arrependo. Pago minhas contas. Consegui pagar as contas, e aí eu continuei, né? Continuei nisso, e aí quando eu entrei numa certa escola, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não posso alegar que ela consumia produto pirata, mas que começa com S, eu comecei a vender filme lá, e vendia demais, eu não arrependo disso, só que eu fui percebendo que as empresas começaram a ter serviços melhores, né? E a melhor solução para pirataria que eu vejo é você oferecer um serviço melhor. É igual Uber versus táxi. O cara do táxi, ele, ao invés dele falar, porque o Uber não pode, por que você não oferece um serviço melhor? Essas empresas, por exemplo, Netflix, até empresas de programas, por exemplo, o Spotify, empresas de programas, a Adobe, né, antes ela vendia o Photoshop em si, agora ela vende um serviço para você usar o produto deles, entendeu? E é bem mais em conta, e isso ajuda muito, isso ajuda muito a pessoa a não consumir produtos piratas, por conta da comodidade. É igual o Pablo falou, é mais simples ele ligar a televisão, ligar o Netflix e assistir a série que ele quer, do que ele baixar, às vezes ter que achar uma qualidade melhor, ter que achar legenda, ou então ver se existe dublado ou não, né? Mas assim, eu ainda consumo produtos piratas, né? Videogame, principalmente, eu consumo, por quê? Porque eu tenho videogame de várias gerações. Né? E um jogo de Play 1 é um absurdo você pagar R$150 num CD de Play 1, né? Aqui, ainda mais aqui no Brasil, porque os caras enfiam a faca mesmo, eles não têm dó. Cara, eu fui comprar um Super Nintendo lá no Mercado Livre outro dia, e eu tava procurando Earthbound, lá da série Modern, lá que saiu no Japão e nos Estados Unidos saiu como Earthbound. Saiu até vídeo do Angry Video Game Nerd, né, jogando. Foi por causa disso mesmo que eu tava procurando aqui. Poder jogar, porque assim, eu falei, vou aqui, deve estar mais em conta de achar um joguinho e tal, bicho, mas realmente se você pagar, primeiro que eu já acho que esses Super Nintendo querendo vender a R$300, R$400, eu acho um absurdo, eu não vou falar, porque vai que o dia querem patrocinar nós e tal, mas tem uma loja safada na Santa Figueira que é bem conhecida. Que, meu irmão, eu fui procurar um Mega Drive, porque o meu sonho de consumo é ter o meu Mega Drive de novo. Sim. Né? Seja o 3 ou seja o primeirão. Meu irmão, R$300 fora da caixa. Então, aí, só terminando a história pra você ver, a situação que eu fiquei. Aí, por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tô pra comprar um videogame pros meus sobrinhos, que estão com 3 pra 4 anos já e estão de olho no meu Switch aqui. Pra eu não colocar um videogame que, se só de olhar ele já quebra na mão de duas crianças, eu quero colocar um videogame duro na mão deles, um Mega Drive, um Super Nintendo, e aproveitar também que o videogame vai estar aqui pra eu poder jogar um pouquinho, né? Então, tava pra comprar o Super Nintendo, alguns jogos lá pra eles e esse Earthbound pra mim. Só que na hora que eu fui ver cada cartucho, cara, cartucho usado por R$100, R$150, mano. O povo perdeu noção do preço. Absurdo. Aí eu vejo lá aquele tipo um cartucho com mais memória pra Super Nintendo que vem 200 a 300 jogos. Que é pirata, mas é no formato padrão do Super Nintendo, que ele aceita, né? Só que ele é tipo R$300. É muito melhor eu comprar um jogo de um cartucho de R$300 com 300 jogos de Super do que pagar R$100 em cada cartucho. Cara. Esse cartucho é aqueles MD, né? Que aí você coloca o SD, né? E joga de boa. Isso tem no Mega Drive também. Sim, é isso mesmo, entendeu? Aí como é que você... tudo bem, eu não tô justificando porque, mas o preço de Super Nintendo se corrigir a inflação, é isso mesmo. Mas, gente, a gente tá em 2018, pelo amor de Deus, tem o Super NES Mini aí que tá saindo R$900 com 20 jogos, entendeu? Pro Brasil essa realidade é bem difícil de você conseguir. Complicado. E esse tipo de mercado que você tá falando, Pablo, é um mercado já de venda usado, né? É outra coisa se for comparar na época, né? Na época era muito mais forte, porque você comprava por, sei lá, 20 conto uma fita pirata na época. Eu lembro que era R$20 mesmo na época. Bom, e aí, por exemplo, eu comprava muito jogo de Game Boy Color, aqueles Pokémon Piratex que vinha, que não salvava, que não sei o quê, por uns 10 conto, 20 conto. É bem complicado, você vai ver um Pokémon hoje em dia pra você ver quanto que é, do Game Boy. E assim... Não, e detalhe, você tem que escolher, né? Porque são sempre dois. Se você vai comprar. Se você sempre compra um, você nunca consegue comprar dois. Você vai pagar 200 conto em cada um e pagar R$400 pra ter o jogo só por causa de alguns pokémons que em um tem e o outro não. Puta, é foda. E é o mais caro que o console, se for ver. E assim, quando eu tenho o Super Nintendo, né? Eu comprei tanto esse cartucho que o Pablo falou, né, o meu é o Super UFO, quanto eu compro jogos originais, porque o Super UFO ele não roda todos os jogos, né, tem os jogos com chips especiais que eles não rodam. O Super UFO, na época, eu paguei R$250, né, se for pôr mais o cartão de memória que eu tenho aí de 16 GB, aí vamos arredondar para R$300 aí, se eu pôr um cartão de 32. Nossa, dá pra colocar uns 500 jogos. Exatamente. De boa. Exatamente. É, eu tenho aqui mais, deixa eu ver, 9 cartuchos aqui de chip especial. Se eu não me engano, todos eles custaram pelo menos R$1.300 juntos. É muito caro. Caraca, meu irmão. É muito caro, né? É... Não, o preço de hoje em dia, dependendo do mercado cinza aí, é o preço de um Xbox. Exatamente. E assim, e eu paguei barato, porque o cara é meu amigo. Porque, por exemplo, eu tenho o Street Fighter Alpha 2 aqui. Eu paguei R$120 na mão desse meu amigo. Se você for procurar na internet... Mas Street Fighter Alpha 2 do que? De Play 1? Então. Só que, se você for procurar na internet, tá R$200 no mínimo. Entendeu? Ele só me vendeu a 120 porque o cara é meu amigo. Né? Então realmente é um absurdo. E assim, eu não tô falando, então tem que consumir pirataria. Não, não tem que consumir pirataria. Só que as coisas são absurdas aqui no Brasil. É nego querendo te passar a perna toda hora. Né? Você tem que analisar direitinho como que funciona, se aquele preço vale mesmo. A gente não tem que trabalhar em cima de nostalgia, em cima da emoção da pessoa. A gente já paga caro demais nas coisas aqui. Aí o cara quer ser o espertão e vender mais caro ainda. Entendeu? É. Por exemplo, no Xbox One, eu tenho cerca de 150 jogos digitais. Só que não é nem de jogo que eu comprei. Se eu comprei uns 3 jogos para Xbox, foi muito. Então, hoje em dia, é muito mais viável, por exemplo, a gente pegar uma assinatura do Xbox Game Pass. Mas aqui, Live, PS Plus. Te interrompendo, o que acontece? A pirataria também tem seus problemas, tá, gente? Não vai achar que é as mil maravilhas, não. O que eu tenho de memória do que me fudi bonito, mas me fudi de com força por causa de pirataria, olha só, uma das histórias que eu tenho é o seguinte. Na época do PlayStation, eu tinha um memory card daquele bonitão original da Sony, né? Aquele que todo mundo tinha de 15 espaços, se eu não me engano. 15 ou 20. Que cada... aí tinha jogo que ocupava um espaço, tinha jogo que ocupava... Diablo, se você quisesse salvar o status do local que você tava, era 10 espaços, pra você ter ideia. Eu consumia seu memory card inteiro. E aí o que acontecia? Chegou o cara lá na locadora que eu alugava, chegou um carinha vendendo lá aqueles memory card com 5, 6 páginas, até 10 páginas diferentes. Aí o que acontecia? Você tinha cada página 15 espaços, e se você quisesse trocar pra segunda página, pra ter que mais 15 espaços, você apertava os botõezinhos lá pra trocar as combinações de espaço interno, né? Só que aquele negócio nunca funcionou comigo em momento nenhum. E tipo assim, ele passava a página, mas você salvava. Quando você mudava de página e tentasse voltar para aquela página anterior, o seu save tinha apagado, cara. Então assim, eu lembro de ter feito o meu save normal, por exemplo, do Final Fantasy VIII nesse memory card. E durante um tempo ele funcionou, tipo assim, sei lá, quando eu tinha passado do primeiro CD, já tava com mais ou menos umas 25 horas de jogo. Quando eu fui mudar de página para salvar um outro jogo qualquer e fui voltar para a página do Final Fantasy VIII, cadê meu save? Eu tinha perdido tudo, cara. Eu tinha perdido o save de Final Fantasy VIII, save de Resident Evil, save de Gran Turismo, que é muito chato de você tirar as licenças na época, que depois que você tirava e salvava, era tipo, nunca mais você pode perder aquilo, saca? Então, assim, tinha esses problemas. Fora, por exemplo, os cartuchos de Super Nintendo, que você não conseguia salvar o estado do seu jogo. Você tinha que zerar o jogo numa tacada só, porque o jogo não deixava você salvar os jogos piratas. Entendeu? Nessa hora você quer pular da ponte, você quer rasgar o rapaz. Cara, você para de jogar o jogo por causa disso. Eu lembro daquele jogo da Blizzard de Super Nintendo, como é que chamava? No estilo daqueles flashback, Metroid, como é que chama? É o Lost Vikings? Não, é o outro. Ele é, é plataforma. É Blackthorn. Blackthorn. Blackthorn. Cara, Blackthorn é difícil da porra, aquele verdade. Jogo. É muito difícil. E eu joguei uma cópia daquela porra daquele jogo que eu não lembro se era password, mas eu lembro que era save. Eu acho que era save. Que eu cheguei longe. Não, não, ele era password. Ele era password? Né? Mas eu lembro, cara. Então eu tô confundindo. Mas é um jogo, filho da mãe, que eu lembro de ter chegado longe. Mas alguma coisa aconteceu, eu não sei, cara. Eu acho que é save, né? Não, tem certeza? Que eu cheguei longe pra caramba desse jogo e eu lembro que caiu a energia lá de casa e eu tive que voltar do começo, cara, porque não tinha save, não tinha password, não tinha porra nenhuma daquele jogo, entendeu? Cara, é muito triste. Nossa, eu lembro que na época do Play 2, cara, eu tinha comprado um Play 2 bloqueado, né, e eu tive que desbloquear, né, porque, porra, era caríssimo o jogo original na época, né, e eu desbloqueei. E eu peguei um chip, eu recomendo até pra quem for comprar usado e tal, fujam da placa Magic. É horrível, sem maldade. Eu tive que fazer um processo de limpeza de chip, alguma coisa assim, umas 3 vezes. Nessa brincadeira, foi uns R$200. E foi tipo, não foi tipo de um em um ano. Não, foi tipo quase bimestral o bagulho, tá ligado? Foi tipo 2 em 2 meses. Dava pau, né? Exatamente. Uma hora ia lá e dava pau. Até que eu tive a genial ideia, né, de usar de mudar pro Matrix, né? Que aí o Matrix rodou lindo e nunca teve problema, né? É, e o meu não era nem um Slim, era um tijolão, né? Era tipo. Era o Fat que, tipo, o bagulho era realmente, acho que era bem pior pra assistência técnica mexer no Fat do que no Slim, né? Então é bem. Então, sim, essa coisa da pirataria realmente, que não é só Mil Maravilhas, tem uma porrada de coisa. Você pode foder seu console, né? Ô, cara, tinha um esquema. É, quando eu ia na locadora, quando eu via lá o Nintendo. Fui jogar Nintendo 64, era só tinha jogos piratas, né? Só que o dono lá tinha um jogo original, que era o Mario 64, que provavelmente é o que veio no videogame, que é o que ele usava pra salvar os outros jogos. Olha a gambiarra que o cara tinha que fazer. Ele tinha um cartucho de Nintendo 64 com 2 entradas. Não sei se vocês já viram isso. Uma em cima, normal, pro jogo pirata. E uma atrás, pra você colocar um jogo original. Pra usar aquele jogo original como save pro seu jogo pirata, cara. Aí você chegava... Eu não sei como é que funciona isso. Eu nem sei se existe ainda esse tipo de coisa. Mas você fazia um Megazord pra poder jogar qualquer outro jogo, cara, e poder salvar, cara. Vocês lembram desse acessório? Nunca vi isso na minha vida. Não tem a menor ideia. Quer ver? Pera aí. Caralho. Adaptador pirata. Quer ver? Eu vou achar aqui. Pode falando aí que eu vou achar aqui, eu mando pra vocês aí. E Adriano, e você? Sua experiência aí com pirataria? Cara, a primeira experiência que eu tive foi com um amigo meu, né? Que ele queria comprar um jogo de computador. E eu nem manjava dessas coisas de pirataria. Só que eu manjava de computador, de configurar, instalação, Windows, essas coisas. Aí chegamos lá, o cara falou, você pega esse jogo aqui, cara, você copia o arquivo da pasta crack, você joga dentro do diretório do jogo, e se não funcionar, você vem aqui que eu te explico de novo. Aí compramos, chegamos na casa do cara, como ele falou lá na hora, eu não, nem lembrei, né? Falei, vou ler a pastinha aqui, né, leia-me. Aí veio lá, mostrou o caminho certinho, tipo, explicou detalhado. Meu, na hora que o jogo rodou, nossa, blow mind. Puta que pariu. Aí, eu mandei o link aí, ó, pra vocês verem. Nossa. A foto do negócio. Aí, atrás disso aí, atrás do cartucho, tinha uma entrada pra você colocar um outro. Caraca, cartucho. Caraca, mano, é muita... Nossa, link no post. Meu Deus, é o Megazord. Nossa, era pra salvar, não... Serviço. É, eu achava que todo mundo conhecia isso. O que acontece? Você colocava o jogo pirata na parte de cima e na parte de trás do cartucho tinha mais uma entrada pra você colocar um jogo original pra usar o jogo original como memory card, entendeu? Que ele usava a memória do jogo original pra salvar o jogo. Caraca. Eu achava que isso era mais comum. É isso? Eu acho que é isso mesmo, tenho quase certeza que era isso daqui. Que é muito parecido com o que eu tenho. Agora eu sei qual é que é. Esse Ultra 64 aí, ele era pra fazer o jogo pirata rodar no original mesmo. Porque o cartucho pirata do Nintendo 64 queimava o Nintendo 64. Deve ser e isso. E aí você tinha que usar esse adaptador pra meio que converter pro original. E aí eu acho que o save fazia de extra, entendeu? Era um extra. Então, aí isso mesmo. Eu lembro que ele rodava normal com esse adaptador, só rodava com o adaptador. Mas se você quisesse salvar, você tinha que colocar um outro cartucho ali atrás. Não faz sentido, porque você vai precisar usar o original pra jogar. Por que você não usa o original? Não, era um jogo. É porque você precisava só de um jogo original pra, tipo, você tinha o Mario 64 que vinha no seu videogame. Aí você tinha, sei lá, 10 jogos pirata. Você só precisava do Mario 64 pra salvar os seus jogos, entendeu? Ele usava. Mas tinha um limite, dependendo do que você fazia, você acabava subscrevendo seu save anterior. Ah, agora eu entendi. É isso aí. As peças agora se encaixam. Que beleza. Bizarra, muito, muito mega exagerado. Até nisso o Nintendo 64 era atrasado, né, velho? Nem pirataria os caras sabiam fazer direito. Game Shark, ele entra na categoria de pirataria? Não, né? Ele é o equipamento oficial da Sony, não é? Ou não? Nunca soube. Ele é oficial, assim, eu acho ele oficial, só que você usar ele num jogo, eu acho que é pirataria. Porque você tá hackeando o jogo. Você tá sacaneando. O jogo já não foi feito pra dar aquela brecha? Porque assim, eu penso assim, se eu faço um jogo e eu não quero que o cara tenha munição infinita, eu não vou ter um código pra isso, não sei. Como é que funciona isso? Eu também não entendo direito, mas eu sei que todos os jogos, assim, até eu acho que a era do GTA San Andreas tinha código, eu acho que depois deu uma parada, mas eu acho que os códigos era mais pra zoeira mesmo, ou então pra facilitar a pessoa que tava era pra facilitar, pô, Resident Evil, você tinha munição infinita, você acaba com a graça do jogo, porque é o survival, né, você trabalhar com a economia de munição, você só usar em certos inimigos, você vai acabou a graça. A gente tem que fazer um podcast de addons de videogame, porque tem os do Nintendo 64 que é bizarro, velho. Adaptador de fita cassete, adaptador de DVD. Filho, uns negócios monstruosos, hein? Vamos ter que fazer um cast de addon, mano. Não é possível, velho. Mano! Pirataria, a gente ainda deu sorte, porque a nossa pirataria era uma pirataria funcional. Ou seja, ela ia em prol do que a gente já jogava e do que tinha na época, como PlayStation, Super Nintendo, enfim. Eu fico com pena, ou pensando, o Luigi deve ter passado por isso, que ele é um pouco mais novo que a gente. Por exemplo, você ganhar um PlayStation da sua mãe achando que é um PlayStation, cara. Isso eu acho que é muito triste. Que eu nunca tive um PlayStation, mas eu tenho um amigo que ele tava doido pra comprar um... Pra ganhar um Nintendo 64, né? E aí, sim, a bisavó dele, né? A avó dele. Claro, a avó. Que tinha que ser a avó dele chegou, esse aqui é o Nintendo 64? Tudo bem. E aí, meu amigo, ela comprou um PlayStation da vida, só que, mano, acho que era o PlayStation mais bizarro que eu já vi na vida. Que era tipo só o controle do 64, velho. Tipo, era um controle do 64. E, tipo, tinha um cartucho embaixo, tá ligado? E tipo, não era um cartucho, era tipo um slot de. Que tem os jogos, né? Na memória. E, tipo, what the fuck, mano? Tipo, tinha os joguinhos de Nintendinho lá, velho. E é nessa hora que você fica feliz exatamente. E triste ao mesmo tempo, né? Porque você não pode ficar por isso porque é sua avó e você não pode ficar feliz, porque não era o que você queria. Era uma coisa, exatamente. Um negócio bizarro. É um negócio. Eu lembro mas assim, é só avó. Eu lembro uma vez que eu apanhei, porque na nossa época a gente apanhava dos pais, né? Hoje em dia não pode. Mas que um dos maiores coças, né, que a gente falava, apanhar que eu já levei do meu pai, foi quando o meu sonho era ter aquele robô dos Power Rangers que desmontava e virava os robôs separados dos Power Rangers, saca? Eu tinha, sinto muito. Isso, o Megazord... Eu falo mais. Então, aí... Eu tinha o Megazord e tinha o centro de comando e os 6 Rangers. Aí, olha só, aí esses filhos da puta que tem isso, que fica esfregando nossa cara, olha o que aconteceu. Eu vi essa parada, esse robô que virava todos os outros robôs dos Power Rangers, e falei com o meu pai e com a minha mãe, não, eu não quero esse ano videogame, que troca nem nada, mas eu quero aquele Megazord. Cara, e o ano inteiro esperando o caramba do Megazord, chegou no Natal, meu pai me deu o Megazord. Na hora que eu abri, sabe aqueles que eu fui tentar desmontar, que só saiu a cabeça, o resto era tudo colado? A cabeça trocava, mas o resto era tudo colado, cara. Ô, bicho, E aquela tinta que vazava pra fora, assim, tudo errado. Ô, bicho, eu lembro que eu xinguei tanto que meu pai virou e falou: você é um moleque ingrato, você merece é couro. Eu vou dar isso aqui pra quem que precisa, que tem muita criança querendo, eu sou um ingrato, pedi o ano inteiro, na hora que ganha ainda reclama, que é tudo igual. Eu falei, não é igual. Aí, tipo, cara, eu lembro que eu apanhei muito por causa dele, mas é muito triste. Muito bom. Apanhou, perdeu o brinquedo. Deu tudo certo. Gente, cara, eu ainda perdi o brinquedo. Meu pai deu ele para os outros, cara. Foi muito triste, cara. Tá. Então, mas voltando ao problema de pirataria, né? Eu lembro desse problema que você teve, Pablo. Só que eu tive com o meu Play 1 também. Só que foi um pouco pior. Eu tinha comprado o Play 1 e tinha comprado o Chrono Cross, na verdade. O primeiro jogo que eu comprei foi o Chrono Cross. Tô jogando bem e tal, não sei o que tem. E meus pais são separados. Meu irmão foi viajar com meu pai pra Aparecida, né? E eu não fui, eu fiquei aqui. E aí eu falei: ô Igor, já que você vai, me traz um controle e me traz um memory card. E me traz o que sobrar de jogo. E dei um dia pra ele, né? Beleza, ele me trouxe o controle, me trouxe o memory card e eu acho dois jogos que eu não lembro qual que era, né? Eu sei que eu pus o controle não funcionou. Falei, puta merda, né? Mas aí eu já esperava, né? Preciso do norte, barraca, essas coisas, né? Beleza, na hora que eu pus o memory card, deu defeito no jogo. Falei, puta merda, e agora, né? Aí eu desliguei, liguei, o videogame não ligou mais. Falei, nossa, queimei o videogame. E aí, tava na garantia, né? Aí você tem que ir lá e dar o famoso migué na loja, né? Fala, ô moço, queimou do nada, e não sei o que tem. E assim, eu consegui trocar, só que demorou acho que um mês e meio, né? E eu ia lá, enchi o saco do cara, o cara, ó, não sei, os caras não estão achando defeito aqui, não sei o que tem, tô achando que é coisa aí errada. Eu, não, não é nada não, não sei o que tem, dando mais migué, né? E aí no fim eu consegui trocar, só que deu um trabalho. E assim, foi por conta de um memory card pirata, né? E assim, realmente acontece. Você tem que tomar cuidado com o produto que você compra mesmo, porque realmente acontece de estragar sim, né? E pirataria, assim, tem o seu lado bom, né? Que é você ter tudo. Assim, eu consumo pirataria porque eu gosto de ter as coisas, né? Eu sou viciado em ter as coisas. Eu quero ter todos os videogames, eu quero ter todos os jogos que eu puder jogar. Mesmo se eu não puder jogar, eu tenho, ó. Eu tenho 20 videogames aqui, mas eu tenho um Raspberry, né? Eu tenho um computador, eu tenho um monte de portátil, né? E eu quero ter tudo os jogos, né? É um vício meu, eu sei que eu estou errado, mas eu gosto. Pô, tá errado. Então, não, eu sei que eu estou errado de consumir pirataria, mas eu gosto de consumir pirataria. Ah. Entendeu? E eu gosto porque eu gosto de ter as coisas, né? Eu sou acumulador. Eu sou acumulador. Sabe o que é acumulador? Eu sou acumulador. Onde mora? Isso. Mas assim, na atual geração, por conta da comunidade e principalmente pelo Switch, né? E pelo Adriano, que o Adriano me ensinou muito, né? Eu tenho que agradecer ele. Eu tô dando uma diminuída violenta na pirataria. Os jogos desbloqueou lá o Switch. Quando desbloquear, você já vai desbloquear. Ah, não, mas assim. Então, mas aí. É isso que eu falei. Mas aí entra o esquema do serviço. Né? Por exemplo, o Vita. O Vita, ele tem desbloqueio. Claro, né? Que tem, agora mas, tem. E eu não tinha o Vita. Então. Não, tem. Então, só. Não, ele tem, mas não é. Mas tem. Então, ele tem. Só que. E na época eu tinha um Vita desbloqueado. Só que eu preferi voltar o bloqueio dele e atualizar ele por conta do serviço da Sony, que assim, não é as mil maravilhas do mundo. Só que eu posso jogar online, né? Eu tenho o meu ranking, eu tenho meus troféuzinhos salvo, né? Eu tenho meus seis na nuvem. Mas, por exemplo, Douglas, né? Vamos lá. E3 2018, sim, que tá chegando aí, quem sabe a gente não possa fazer um cast da E3, né? Enfim, aí a Nintendo chega e fala: olha, o nosso Nintendo Switch não vai ter virtual console. E vai e lança, sim, o serviço online é aquele desastre que a Nintendo gosta de fazer. Você vai desbloquear? Você desbloqueia o Switch ou não? O Switch não. Por incrível que pareça, por exemplo, porque... desbloqueando, você roda todos os jogos da Nintendo antes do Switch. Você não desbloqueia. Mas não adianta. O Douglas, ele gosta de bagulho físico, entendeu? Switch, vai lá, Douglas. Duvido. Então, eu não desbloqueio o Switch porque ele tá me proporcionando uma experiência que, se eu tivesse desbloqueado, seria a mesma experiência que eu tive no PSP, que é ter um monte de coisa e não jogar nada. Entendo. Entendeu? É, assim, antes de eu conversar com o Adriano, né, antes de eu conhecer vocês e tudo, né, se o cara chegasse e falasse assim, saiu o desbloqueio do Switch amanhã, eu desbloqueava na hora. Só que a gente vai evoluindo. Ah, mas é que tá, só tem 3 jogos no Switch. Aqueles, tá ligado, que quer causar, tá ligado? Então, só tem 3 jogos, só tem Zelda, Mario e Super Smash. Tá ligado? É isso, vai sair um lá no fim do ano que vem. Não, não é assim, entendeu? E assim, você vai adquirindo conhecimento, você vai entendendo os pontos, e assim, conforme eu comprei o Switch, eu fui aproveitando os jogos, e hoje eu não sei, mesmo se a pessoa falar que tem um desbloqueio fácil no Switch, porque a gente tá falando, tem o desbloqueio do Switch agora, só que o desbloqueio do Switch é uma gambiarra que, se eu não fizer certo, você estoura o videogame, você tem que enfiar um clipe. Entendo, você tá mexendo no hardware direto, né, cara? É igual o desbloqueio do 3DS, dependendo, porque tem dois tipos, tem o do R4, né? E tem o do próprio dentro do hardware. Porque aquilo lá é perigosíssimo. Isso. Se você não souber fazer, você acaba com o seu 3DS. Exatamente. Se você for lembrar, no PSP, o primeiro desbloqueio foi a bateria de Pandora. Que você tinha que modificar. Era bateria. Só possível no PSP. Aquele. Como é que é? É FET, né? FET. Aí você usava o patch pra desbloquear depois os Slim da geração 3000, alguma coisa assim. Você usava um sistema aí. Era uma gambiarra absurda, entendeu? E assim, o desbloqueio do Switch é semelhante. Se você fizer errado, você vai queimar o videogame. Mas mesmo se me aparecesse um desbloqueio igual ao do PSP hoje, que é o desbloqueio mais fácil que tem. Você põe 2 arquivos e desbloqueia. Né? E assim, você pode voltar o bloqueio. Eu não desbloquearia. Igual o que aconteceu com o meu Wii U. Ó, eu tenho um Wii U. São 10 pessoas do Brasil que tem, você é um deles. Eu e mais 15 aqui no Brasil. As pessoas do mundo que tem Wii U estão no exato momento no podcast. Mas o Adriano, né, tem também, não tem? É, isso, é só ver. Ah, tá. O Pablo tem? O Pablo não, tem? Não, o Wii U não. Que tem? Não, o Pablo, jamais. Tem sim. Pera, o Pablo vai. Eu tenho o Wii U que deu certo, que é o Switch. Larga de ser pilantra, que eu sei que você tem o Wii U. Tem não. Você tá escondendo. Eu só tenho o U. O Wii eu não tenho não, só o U. O Wii eu não tenho não. Olha esses bandos de entendistas, viu? Então, mas por exemplo... Então, só... O cara nem quer saber que tem um bagulho. É igual a mulher feia, sabe? Você fica com ela, sim, mas aí... Cara, mas eu já joguei o Wii U, agora falando sério, eu já joguei o Wii U. Tem um amigo meu que tem, que eu joguei bastante. Por isso que eu falei que o Switch é o melhor Wii U que você poderia ter pra jogar os jogos. O Switch é o Wii U 2.0, entendeu? Essa é a realidade. Não é a realidade, porque o Wii U é um trambolho gigante. Que você andar, se você vai no banheiro cagar, você não consegue jogar no Wii U, porque perde o sinal. Então... Mas volta... eu tenho o Wii U aqui e eu já cheguei a começar a fazer um desbloqueio nele. Só que eu desisti. Por quê? Porque é complicado fazer um desbloqueio, porque é chato, porque qualquer... Não tem! Larga de tirar meu Wii U, cara! Pegou a espada. Eu tenho 17 jogos de Wii U aqui, ô Luiz. Ah, tá. 17. Ah, tá. Eu tenho 150 no Xbox. Não, isso aí eu tenho. Oh, fala sério, desbloquear o Wii U é a mesma coisa de tirar onda que pegou mulher feia. Não faz sentido nenhum, cara. Você vai jogar o quê? É, isso é verdade. Porra, você não tem jogo, vai jogar 15 jogos aí, velho. Vai jogar Splatoon, então, Zelda assim, e... sei lá, o que mais tem, tá ligado? Os três Mario que tem? Né? Que Mario que tem no Wii U? Então, mas... Tem o... 3 é World. Ah, 3 tem é World. Tem os Bayonetta 1 e 2, depois Smash Bros, Splatoon. É, e outra, o Wii U tem o Virtual Console. Coisa que o Switch não tem. Então, gente, assim, vamos parar de falar de Wii U, o assunto tava tão bom sobre pirataria. Não, então, não, mas deixa eu voltar um assunto assim. É, o Wii U eu poderia desbloquear, mas eu deixei de desbloquear. Por quê? Porque eu já não tô com mais essa vontade. Né? O Wii U, ele me proporciona aquilo que eu quero. O PlayStation 4, o PlayStation 3 mesmo, eu não tenho mais o PlayStation 3. Mas se eu comprar de novo, eu não vou querer desbloquear ele. Tem desbloqueio. Se eu, mas se eu vi o Play 3 desbloqueado uma vez, foi muito ainda. Nunca vi. Não, aqui na roça tem mas um assim, monte. É um monte desbloqueado. Explica, Douglas. Douglas e o restante da galera que não sabe. O que é o desbloqueio do Play 3? Porque assim, eu sei que tem o desbloqueio do Play 4, que não é bem um desbloqueio. Porque a pessoa cria uma conta, o cara cria uma conta, né, com jogos e vende mais barato, eu acho. Sei lá se é... É, assim, o do Play 4 é conta compartilhada. Por exemplo, você pode ter até 3 videogames na sua conta. É, a sua conta vai ser primária, e aí o cara, o brasileiro, né, ele aproveita a conta secundária e terciária e vende, pra ele não gastar tanto e tal. Só que, por exemplo, o cara que tem a conta terciária, ele vai ser totalmente prejudicado, porque se o cara da conta primária e secundária tá jogando, ele não vai poder jogar direito, né, ele não vai poder aproveitar o online, porque os outros dois vai estar disputando. Às vezes ele não vai poder nem jogar, porque as outras duas contas estão em uso. Então é bem complicado esse esquema. Agora, né? Mas Xbox também, o desbloqueio do Xbox, entre aspas, funciona desse mesmo jeito? Ou não? Ou não tem do Xbox? Porque eu nunca vi, nunca soube. É que não é desbloqueio, os caras... É, hoje em dia não é nem mais desbloqueio, né? Porque... Ele não mexe no próprio hardware, né? Tanto que eu acho que a Microsoft, a Sony depois do... A Sony, principalmente depois do Play 3, ela aprendeu com os erros. Acho que dificilmente a gente vai ver um console da Sony sendo desbloqueado como o Switch foi, por exemplo. Então... É, mas assim, vamos aguardar essas informações porque eu vou falar pro final. Vai lá. Vamos voltar no esquema do Play 3. O Play 3, ele é o seguinte. Ele é semelhante ao desbloqueio do PSP. Só que tem uma diferença. No PSP, você joga 2 arquivos dentro do sistema, atualiza o sistema ali para a versão que precisa ser desbloqueada e usa um aplicativo que ele faz o reinício do PSP e faz o desbloqueio. Aí você pode rodar tudo que está no memory stick. No Play 3, é semelhante, só que você precisa de um CD, um Blu-ray original, para ele fingir ser o jogo. E aí você usa um HD externo, né? Você tem que ter um HD externo, você liga, e aí você instala um aplicativo semelhante ao do PSP, geralmente, eu não vou falar o nome aqui, né? Cada quem quiser acha. O Google é meu pastor, nada faltará. Aí você usa esse aplicativo, ele vai reiniciar o Play 3 com um outro sistema, que é o sistema próprio, né? E aí lá vai ter todos os jogos que tá no HD externo. E lá você escolhe o jogo e o CD original vai emular o CD pirata, o jogo pirata que tá lá. Entendeu? Fora que esse sistema você consegue jogar Mega Drive, Super Nintendo, esses emuladores aí. Isso, você pode instalar qualquer coisa ali que ele vai rodar. Agora, voltando. Eu acho que nessa geração, até o Switch, que eles falam que vai estar desbloqueado, mas assim, mesmo desbloqueado, eu acho que não sei vai não, colar não, muito. Não. Mas sabe por que eu não acredito nisso, Luigi? Porque o serviço melhorou. Eu não posso falar nada porque eu não tenho, realmente. Mas eu acho que pra pessoa que vai, que pode então, consumir, mas... sei lá, um país mais de terceiro mundo. Até mesmo aqui no Brasil, sei lá, surgiu um desbloqueio via SD card, por exemplo, no Switch. Provavelmente vai ser um push pra pessoa chegar e querer comprar o Switch. Sim, então, mas aí você falou uma coisa ali atrás, falando assim, se a Nintendo não tem um serviço online à altura, mas e se ela tiver, entendeu? que ela aprendeu também. Na real, é assim, a Nintendo, ela tá cagando pra esses países igual a gente que compra pouco console, cara. Eles sabem que tem o público lá no Japão e na Europa. O que vende, entendeu? O que vende que Nintendo é no Japão só, porque o restante do mundo acho que é tudo Microsoft e Sony. Ah, o... Não. É assim, é, no geral, a gente, muitas vezes, a gente foca muito aqui no Brasil, né? E, é, como o Pablo disse, é, não só a Nintendo, mas a Sony e a Microsoft, elas, o mercado delas é Europa, sim, Estados obviamente. Unidos e Japão. Né? E depois vem os outros, entendeu? Ah, então, Japão é da Sony, né? Porque a Microsoft mata... É isso, mas assim, cê, é. Né, a gente tem que entender que os mercados para jogos são esses três. Mesmo a Microsoft não estando muito no Japão, assim, mas é, o mercado de games são esses. Você vai comprar um jogo, você compra o quê? É jogo europeu, americano, japonês, entendeu? Vem exatamente. Um desses... Exatamente. Agora que eles estão começando a ir para países um pouco mais subdesenvolvidos, assim, ou em desenvolvimento. Mas o mercado forte é esses três. A Nintendo, se ela tivesse tanta importância assim com o Brasil, ela ainda estaria no Brasil. Ela não tá, entendeu? A Sony e a Microsoft começaram a entender isso. A Nintendo, ela é um pouco mais lenta para isso. Só que ela tá começando a entender também. Talvez um dia ela volte. Mas é, vamos focar no mercado geral, né? Que é no mercado, no, nos principais mercados dele, que é Europa, Estados Unidos e Brasil. Não tem, e Japão. Não tem pirataria nesses três mercados, porque o serviço lá é muito bom, entendeu? E se você tenta consumir, por exemplo, pirataria nos Estados Unidos, os caras vão te tesourar, né? Você perde internet, você vai... É bem restrito esse tipo de coisa lá. Então, assim, aqui no Brasil, claro, né? Se a pessoa ela tem a oportunidade de consumir um produto pirata, ela vai consumir. Né? A gente não pode ser hipócrita disso. Mas se a gente tivesse um serviço semelhante aos Estados Unidos, à Europa e ao Japão, por exemplo, se a gente não... Tá certo que a gente paga muito imposto, a gente paga muito... A gente paga muito pela roubalheira que tem aqui, é todo um ciclo. Mas eu tenho certeza que até hoje, mesmo com isso, esses serviços como Netflix, como Spotify, a gente tá optando mais por eles porque eles te dão uma facilidade para você consumir. E aí você... Há quanto tempo faz que eu não baixo um MP3, por exemplo? Porque o Spotify me dá um serviço muito bom, né? Se essas empresas elas conseguissem encaixar isso aqui no Brasil, só que aí, claro, tem as questões tributárias, a Sony e a Microsoft estão mais adiantados, eu ainda acredito que um dia a gente vai chegar num ponto de que um jogo de $60 vai chegar a custar um valor de 120, 100, o sonho seria R$160 se o dólar chegar a 1 para 1, né? Mas eu ainda acredito que vai chegar num patamar bom de compra, porque eles vão começar a se inserir mais aqui. E se eles se inserirem mais aqui e o sistema, todos os serviços forem melhorando cada vez mais, essa pirataria nos games vai diminuir, né? E a gente pode ver isso no Play 5, no Xbox futuro, no Switch futuro, vamos dizer assim, né? Então eu acredito muito nisso. Mesmo eu consumindo bastante pirataria em outras áreas, mas assim, em videogame eu já não me interesso tanto. O máximo que eu faço é jogar no 3DS, que falar nisso, meu 3DS tá parado faz uma semana. Então. Um exemplo excelente. Então, um exemplo excelente, a Steam. Né? A Steam, ela tem um serviço excepcional. Melhor. Excepcional. Não tem comparação. E assim, o serviço dela é digital, né? Ela não vende físico mais. Eu prefiro muito mais pagar um jogo do que eu ter o trabalho de craquear, igual o Adriano falou no começo do cast, que dá um trabalho. O GTA IV era a coisa mais absurda de craquear. Quando eu vendia, na época, eu tinha que fazer uma tabela de 2 folhas pra pessoa, pra ela poder craquear o jogo. E mesmo assim não saía legal. Era uma coisa absurda. É muito mais fácil você ir lá, pagar e ir lá e jogar. Baixa o negócio e joga. E hoje a internet não tá as melhores coisas, mas já tá melhorando. A gente já tem internet mais rápida para poder baixar esse tipo de coisa. Então, assim, a Steam é o exemplo perfeito. Né, de bom serviço. Se você não gosta do jogo, você pode ir lá fazer refund, eles não dão trabalho. Você pode. Você tem uma base de pessoas que te dá um background, que te dá uma avaliação boa ou ruim do jogo. Você tem noção do que você está comprando. Então, assim, o serviço da Steam ela é excelente e eu acho que ela foi um dos principais motivos para combater bastante a pirataria no PC, que era uma das piores. Né? No PC, o que fez eu parar de, principalmente, baixar jogos pirata, claro que teve o poder da Steam, mas a Steam veio depois dessa minha fase, que foi dos jogos online, como os MMORPG, os MOBA, que eu sempre jogo, igual você sabe que eu jogo pra caramba LOL. A gente tem que jogar LOL, mais jogatina, papo de LOLzinho. Então, esses jogos, como online e a maioria deles também eram free to play, então eu meio que desencanei dessas épocas. O primeiro jogo que eu fui comprar, assim, depois que saiu a Steam, originalzão do sucesso, bonito, foi, pra falar a verdade, cara, acho que foi o GTA San Andreas, o GTA que veio antes do 4, né? Isso. É o San Andreas, esse mesmo. Foi o primeiro jogo que eu realmente comprei, isso porque tava na promoção que tava tipo 12, 15 reais, uma parada assim. Nossa, sabe? Eu não compro jogos de jogo, eu não faço, né? Não consumo pirataria de PC faz muitos anos. Muitos anos. Acho que a última vez que eu consumi pirataria de PC. Não, Mito. Teve um jogo que eu fiz questão de piratear, mas eu fiz questão. Que foi esse eu fiz questão, eu tava no começo lá, falei que tem uns 5 anos, mas é mentira. O Fallout 4, eu fiz questão de piratear o jogo, porque o jogo que ele tava no preço safado na Steam, de R$250, sendo que ele, na verdade, era um Fallout 3 com um DLC, cara. Não era um jogo que valia R$250. É Fallout, é Skyrim. Não, cara, não é. É mod de Skyrim. É tipo... Não, cara, não é assim também. Porque o Fallout 3 é muito bom. O Fallout 3, quando saiu, foi um jogo muito bom, por mais que tenha aqueles problemas da época e tudo, mas o Fallout 4 foi um port safado do 3 com um pouco mais de coisa. Eles nem se deram trabalho de mudar os gráficos, bom, velho. Então, a última vez que eu consumi pirataria no PC foi jogando Sonic Adventures, não, Sonic Generations. Faz uns 3, 4 anos atrás, se não me engano. 6 anos. Ah, que eu quis rejogar. Então, esse é um jogo que eu fiz 100% nele no Pirata. E eu fiz questão de comprar ele, mano. E eu joguei pouquinho, mas eu... Tipo, acho que uns 30% da minha Steam, cara, é jogo que eu joguei Pirata, que eu comprei porque eu gostei. Falei, ó, esse aqui merece porque é um jogo foda. Então, a pirataria me ajudou a conhecer vários jogos por causa disso. Eu jogava Pirata, eu gostava do jogo, prestigiava... E ainda comprar o jogo quando ele não tem demo, a gente usa o piratão mesmo e olha lá. Mas assim, se você for parar para ver todas as nossas análises aqui, tudo gira em torno do serviço. O Pablo ele falou que ele parou de consumir pirataria porque ele começou a jogar online. O online ele geralmente tem um serviço bom, né? O Adriano, ele viu o ele via mais ou menos o jogo, ele fazia questão de comprar, né? Porque o serviço que aquilo que o jogo presta, né, para ele era importante, então ele fazia questão de comprar. Eu também, por conta da facilidade desse serviço, eu consegui, o Luiz também. Então, assim, a gente tem que acreditar que se o serviço for bom, a gente deixa de consumir pirata. Se for bom, e não só bom, se ele for bom e acessível, porque não adianta ele ser bom e custar o olho da cara. Igual, eu queria ter todos os Super Nintendo. Cara, eu lembro da época que eu pirateava o Xbox 360, né? E, cara, eu fiquei por uns bons anos com o Xbox 360 e só tive um, por incrível que pareça, né? Tive essa sorte. E... Bom, eu lembro que chegou um momento, cara, que eu não tava mais aguentando jogar. Porque era tanto jogo, eu queria jogar jogo original, jogar online com a galera. Eu não podia, porque era desbloqueado e pra mim, na época, eu não tinha condição de comprar outro 360 ou comprar outro videogame. Tanto porque o Xbox 360 ficou muito tempo parado, alguns anos parado, e tipo, eu só fui pegar assim um Play 3 quando anunciaram The Last of Us, por exemplo. Falei, não, tenho que comprar essa porra, e que se for da 360 eu vou jogar. E aí eu comprei, e tipo, assinei a Plus, e comprei o original, e supimpa, até hoje eu não pirateio mais em console, né? Então, é aquilo, né? O serviço vale a pena, e o serviço é bom, velho. É, o serviço, o Game Pass, ele é só pro Xbox One ou eu posso usar ele no 360 não, também? Não, é só no Xbox One e no PC. No PC depende do jogo. Não então, são todos os jogos que estão disponíveis. Ah, certo. Entendeu? É, entendi. Porque, por exemplo, seria uma opção, mas mesmo assim, né, você tem jogos retrocompatíveis tem, lá, tem. Né? Uma porrada de jogos de 360. É, então, eu tava lendo, parece que no final desse mês vai sair todos os jogos de 360, vai ser só Xbox One agora. Ah, é? Olha aí, que beleza. Olha, não sei não, viu, porque se eles fizerem isso, tiro no pé, porque tem muito... Porque a galera do Xbox adora a retrocompatibilidade. Não, na verdade, o jogo do 360 vai sair, entendeu? Porque como eles já dão na live, então há muitos jogos já mas tem, eu acho entendeu? Que dá, sei lá, viu, se essa notícia é verdadeira. Acho que se eles fizerem isso, é um puta de um tiro no pé. Mas imagina, você acabou de elogiar o serviço. Mesmo se tirar todos os jogos do Xbox 360, você pagar R$30 pra jogar uma biblioteca gigante, né, de jogos, porque todo mundo fala que o Xbox não tem jogo. Então, e aí você pagar R$30 pra um serviço desse, cara, é muito barato. É, porra. É muito barato mesmo. Então, assim, são coisas que... As empresas, elas estão pensando, por exemplo, a Nintendo mesmo, agora com esse serviço online, ela vai dar os joguinhos lá do Nintendinho, né, só que futuramente ela pode dar jogo do Super Nintendo, pode ir evoluindo, ela pode criar a sua biblioteca tal qual o Xbox One também, e a biblioteca da Nintendo é gigante. Se a Sony abraçar também, eu, e ela ter um serviço eu só bom, acho difícil, eu só acho difícil a Nintendo, assim, eu até acredito no Nintendinho e Super Nintendo, mas eu até Nintendo 64, mas depois do 64 não dá, eu não acho dá, que é muito difícil, as engine gráfica que eles utilizavam é muito diferente da Unity que eles usam hoje no Switch, não. Entendeu? Eles teriam que fazer remake, não sei, mas até o Nintendo Switch 64 Switch é qualidade de Play 3, Não, a questão nem é essa, porque, tipo assim, não é questão de potência, porque a Nintendo nunca trabalhou com potência gráfica pros seus jogos, e sim na jogabilidade, sim, né? Bom, então, em questão de potência, acho que o Switch aguentaria fácil os consoles anteriores deles. Poderia até, sei lá, no último caso, fazer um serviço de stream de jogos também, mas... Eu, pessoalmente, não acredito que a Nintendo vai fazer um serviço de Virtual Console ou desses jogos de retrocompatibilidade jamais nos seus videogames. Eu não consigo ver a Nintendo fazendo isso, sabe? Eu acho mais fácil ela lançar uma versão Deluxe, uma versão Switch dos seus jogos, do que simplesmente liberar. Que ela sabendo que os mini vende igual água, né? Então ela não vai fazer isso. É, claro. Esquece, Virtual Console não vai ter, não vai ter. O foda é que a Nintendo, se você for ver, mano, sempre foi pirateada, né, cara? Sempre, todo. A maioria. Uhum. GameCube foi. O Wii, porra, coitado do Wii. O Wii era só copiar o DVD e já era. Não, praticamente. O meu tá desbloqueado aqui. O Wii você roda YouTube pelo não, Wii. O meu cara. Tá desbloqueado. Então. HDzão e tudo. Mas aqui, ó, se você for parar pra pensar também, a Nintendo foi a que mais falou contra a pirataria. Foi a que mais foi pirateada. A Sony e a Microsoft, elas simplesmente pararam de falar, não, vamos impedir o console de ser pirateado. Eu acho, assim, pode falar que é coincidência, mas quanto mais você fala que o seu console é anti-pirataria, mais os caras querem hackear. Entendeu? É muito esquisito, porque... Então, mas pode falar. A Microsoft, ela pânica o console. Então, mas eles não... Mas é aquilo, né? Você faz, você paga, e né? E eles também não falam nada, eles não ficam falando que, meu console é anti-pirataria. Eles falam, se quiser, tenta. Você pode tentar, só que você vai sofrer as consequências. Entendeu? Exatamente. A a Nintendo tem isso aí de banir o, tem, o aparelho? Tem, tipo, o 3DS, se você tentar entrar online e eles encanar lá e eles acharem seu IP, eles vão te banir. É difícil, mas eles conseguem. Mas assim... Eles só não banem mais se você usar o modo de desbloqueio de cartucho do SD. Isso. Se você fizer esse modo aí, ele não tem como eles te desbloquear, mas se for o desbloqueio via hardware, a chance é muito grande. É, mas assim, a Sony também, ela parou de ficar falando de, ah, meu videogame é antes desbloqueio. Ela simplesmente vai e faz. Fala, ó, se você quiser, tenta. Só que se você tentar e a gente achar, a gente vai te banir. A Nintendo, ela poderia fazer a mesma coisa, mas ela prefere alardear. Ah, meu console é antipirataria. Ah, meu console... E é nisso que eles batem, nisso que os hackers batem. Ah, é antipirataria? Então peraí que eu vou pegar isso aí. E aí eles conseguem. Mesmo eles enfiando um clipe dentro do videogame pra desbloquear. Né? Mas eles conseguem. Então, pode reparar, essas empresas que elas estão sendo, a Sony e a Microsoft principalmente, elas estão mais quietas, mais na delas, e elas estão oferecendo serviços bons, né? Isso é muito importante. E vale lembrar que o caso da Nintendo é, entre aspas, perigosíssimo, porque os hackers, eles falaram que esse problema aí da pirataria no Switch e tal, o desbloqueio, é algo que a Nintendo não vai conseguir arrumar. É, porque é hardware. Não importa quantas remessas fizer de novo update, o caralho A4, não tem como, porque é algo... Vai ser outro lote de Nintendo Switch com a correção do hardware. Essa só vai conseguir... Vai ser igual o PSP desbloqueado no FAT. Você só vai ter aquele desbloqueio nessas versões que saíram primeiro, entendeu? É isso que vai acontecer. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar nosso site lá, que é botaficha.com.br. Agora a gente tem domínio próprio, não, né? É ponto com, não, não é ponto com. .com.br. Ah, muito bem, garoto. É botaficha.com.br. Tá bonitinho lá o site. É, eu acho que quando eu lançar já vai ter feed, eu não garanto. Já tem canal, já tem página no Facebook também aí pra quem. É, já tem página, a gente vai deixar tudo aí. E espero que vocês tenham gostado aí, o projeto que a gente faz com amor e com honestidade ao contrário de outros podcasts aí dessa. Olha! Desse gênero, né? Enfim, né? Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até semana que vem, né? Porque agora vai ser. A gente tá empolgado, então até semana que vem. Isso aí, até. Valeu, mais. Tchau.